vai. Agora já não tenho. Filha da puta, vai. Olha, já foi. Vai, que aqui nem estou no caminho para baixo. Então, na terça-feira, estamos cá. Na terça-feira, isso já é boa da tarde, isto tem de ser agora. Olha lá, vai. 5 minutos, caralho. Sorry? É possível tomar aquela outra opção depois de... Ai, com o trabalho. Sim. Não, não, é? Eu já estou assim. Bem, isto é merda. 5 minutos, vai. 5 minutos. Então, aguentai-os. Yeah. 5 minutos. Estamos bem felizes. Foda-se uma cabeça. Estamos abaixo. Bem, então, estamos aqui para a Rádio Casa Viva. Então, quem é que vocês chamam? Como é que se chamam? E qual é que era o personagem público a quem gostariam de fazer a Folha? Nós chamámos, ou temos o nome de Two White Monsters Around a Round Table. E a quem é que gostaríamos de fazer a Folha? Há muita gente que anda por aí, ninguém em especial, o primeiro que aparecesse. Então, e vocês quem é que são? Que projetos é que... Nós somos um duo e foi o concerto que demos cá hoje. Nós por aqui, por esta casa, já passamos com vários outros projetos. Aqui o Sr. João com os Esquizofrénicos, Sector 304, Mental Liberation Ensemble, do qual eu também toco, e Open Gate 5, também, já passamos aqui, e vários outros, Lost Gorbachevs, e por isso já são muitos projetos que nós passamos então, aqui. Então, e costumam vir aqui à Casa Viva? Porque é vir aqui à Casa Viva, que é um sítio que a Bófia diz que há tráfico de drogas e prostituição? Não sabia que assim tal. Não sabia. Fizeram uma baixa assinada e tudo aí, pelos vizinhos. Ah, não sabia. Nunca vi cá disso também. Eu também não. Tá, a parte das putas nunca vi nada. E o tráfico também. E o tráfico também não se pode dizer tal coisa. Não. Digo já, estes sítios do Porto não dá mais gosto de tocar. Pois, é um bocado isso também. O moço vem cá a tocar porque de alguma maneira o moço sente-se bem cá a tocar e normalmente quem está a ver os concertos é gente que quer ver este tipo de concertos. E também, se calhar, eu só acredito um bocadinho aqui no projeto da casa, também, se não fosse por isso, não estaríamos cá. Yeah. Então, já agora estamos aqui a fazer uma rádio da Casa Viva, pai, então, íamos passar aí o vosso som. O que é que vocês têm a dizer das rádios, daquelas merdas de copyrights, de piratarias? O que é que têm a dizer isso, especificamente em relação ao vosso projeto? Em relação ao nosso projeto, posso já dizer uma coisa que provavelmente seria muito difícil passar em qualquer uma das rádios que uma pessoa conhece. Isso seria logo o primeiro ponto. Na Rádio Renascença passar. Na Rádio Renascença e provavelmente iria passar. Não, como uma pessoa bem sabe, rádio, instituição, sei lá, pública ou privada, comum, a maior parte dos portugueses, é uma coisa que provavelmente tem um tipo de mercado, não é? E... que este tipo de coisas provavelmente nunca iria encaixar nesses moldes. Mas... é o telemóvel, já foi. Em relação a nós e em relação ao projeto, este novo projeto da Casa Viva, que é a criação de uma rádio, acho muito bem, acho que é ótimo a ver. Bom, hoje em dia sabe que existem muitas rádios alternativas, não sei o quê, e é ótimo que dá a difundir coisas que muitas vezes não... Não, as pessoas que gostam deste tipo de música não teriam acesso. E já agora, por falar em alternativa, tipo, como é que mais ou menos vocês costumam arranjar concertos? Graças a Deus, hoje em dia vivemos numa altura... A Deus? Não, sim, mas não é graças a Deus. Não, mas... isto com uma banda satânica é muito complicado. Crucificado. Mas... não, o que eu estava a dizer, hoje em dia, passado muitos anos de luta, hoje em dia acho que é possível facilmente uma pessoa encontrar sítios onde tocar e ser recebido por muita gente, coisa que durante muitos anos foi difícil e toda a gente sabe disso. Como por exemplo, quem quiser tocar tem um espaço como a Casa Viva para tocar, só não toca se não quiser. Claro. Acho que é essa. Mas sempre assim no espírito de serem vocês a tomar conta da coisa, fazem as músicas, gerem... Quer dizer, nem sempre é assim. Pessoal amigo... Sim, isso é uma das maneiras de trabalhar. Obviamente que às vezes aparecem outros concertos e também são bem-vindos, não é? Se as pessoas, se alguém te convida para tocar porque gosta e acredita naquilo que tu fazes, então é bem-vindo, não, claro. Nunca se diz que não. E já agora, como é que surgiu assim a ideia para o som que estão... estão a fazer? Como é que tu dizias, João? Yeah. Em relação àquele grupo, os Spontaneous... Spontaneous Music Ensemble. É um bocado isso. Não, a ideia é assim, eu e o João já tocámos noutros projetos e surgiu de um acaso convidar o João para tocar sozinho. O João não lhe apeteceu tocar sozinho. Entretanto, falou comigo. E eu sou a... que iria ser uma coisa tão simples como fazer um concerto de música improvisada, coisa que fazemos também noutro... e acabou por surgir isto assim muito inocentemente. Hoje em dia já não é assim tão inocente, já começa a ser um projeto de alguma maneira que uma pessoa acredita nele e quer seguir com ele para a frente, mas foi assim que ele surgiu, não foi de... Spontaneous. Spontaneous, exatamente. Está-se bem.